Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 164º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças! Solta as crianças, tá, Jorge? Muito obrigado. E para este episódio 164, graças ao ouvinte J, também conhecido como Lico de Esquentar Buraco, nós vamos retomar um Paranerdia de muito tempo atrás, o Paranerdia 5 de Minha Vida de Gamer. Já faz o quê? 10 anos. Caralho! Esta merda deste episódio. É, o Paranerdia tem 10 anos, e pô, foi o 5. Então, pra tu ver, né? Olha só. É episódio do primeiro ano. Né? Então tá. Aí, pra quem não lembra, Minha Vida de Gamer, episódio 5, foi eu falando quais foram os videogames que eu tinha até então. Só pra vocês terem uma ideia do até então, era a época do PlayStation 2. Tudo bem que eu tive o PlayStation 2 quando já tava o PlayStation 4 em vias de ser lançado, né? Mas ninguém precisa saber disso, né? Que eu não compro videogame com do mais atual, né? Que se dane isso, né? E aí, como eu agora tenho à minha disposição... Coloque a frase que couber melhor aqui na edição, tá? Uma equipe para me ajudar a fazer o Paranerd. Então, graças à ideia do senhor J, vamos retomar e saber como está agora a nossa vida de gamer da equipe. Oi! E para falar a respeito de nossas estripulias videogameísticas, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que minha pincamina pai e colega e parceira de Pokémon GO, Madame Dona Ana Lúcia Letier. Fala, Joaninha do meu coração. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a ordem. E como diria a minha amada Felicia Day, do you wanna date my avatar? Eu quero, a pincamina eu quero, por favor. Mano, que visão do inferno é o Nerdmaster em formato de pônei. Eu tenho um avatar de pônei, é tão bonitinho, Ana já viu, lembra, Ana, meu avatar de pônei, era bonitinho. É, faz tempo, eu precisava fazer o meu avatar de pônei. Faz tempo, mas era bonitinho, mas tudo bem. E como vocês já ouviram também, além de Donana, tem aqui aquela pessoa que irá se foder, eu quase esqueci, Jorge, vá se foder, pra eu não esquecer de mandar, porque afinal de contas é tradição, o editor, que não editou o último Paranerd até agora, porque estava jogando, né, seu cretino? Opa! Opa! Mas assim, eu digo pra você que eu sou quase 100% um PC gamer. Tem algumas exceções que eu vou falar no episódio. Beleza, Master Race. E também aqui, nosso querido quadrinhologista de estimação, porque afinal de contas, personagens de quadrinho também joga videogame. Senhor Matheus HQMen, fala, meu Morlock. Eu vou fazer o serviço de advogado do diabo e ponto fora da curva aqui, porque eu não sou gamer, o meu computador é velho. Meu último console foi um PS2 e eu só tenho dinheiro pra manter um vício. Aí escolheu o quadrinho, lógico, né? Aí eu escolhi quadrinho. Muito bem, tá bom. Então voltaremos depois com as nossas vidas de gamer, seja atuais ou não, depois dos recadinhos. Vamos lá. Música. Recados. E aí, ouvintes do Paranerdia, tudo bem com vocês aí? Jorge aqui, seu editor, falando mais uma vez sobre o jabá aqui do Paranerdia, recadinhos que sempre vão estar nos seus ouvidos. Começando pelos comentários. Quer fazer um comentário lá no site? www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar um e-mail, que nem os vídeos resposta do nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tuitada gostosa de se ouvir, basta mandar para @paranerdia que tá tudo certo. Você que ainda tá no Facebook, sei lá, fazendo o que, mas tá valendo, é só em facebook.com/paranerdia e faça o seu comentário lá. Nerdmaster vai gostar muito de saber. Se você quer participar do nosso grupo do Telegram e se juntar aos milhares de outros, milhares é exagero, mas tá valendo, os outros ouvintes, é só ir em t.me/paranerdia com o grupo dos ouvintes do Paranerdia. Você que gosta de assistir os videozinhos, gosta de ver as nossas lives de gravação, gosta de ver as nerdices do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. E se você foi tocado, sentiu a necessidade de ajudar o Paranerdia a alçar voos mais altos, basta você colaborar com o Paranerdia financeiramente. Nos endereços apoia.se/paranerdia ou picpay.me/paranerdia. Apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais um 10 pacotinho, 10 balas no boteco, velho. É horrível, mas tá valendo. De resto, é só você ouvir esse episódio e se curtir, venha comentar com a gente. Um grande abraço a todos vocês e até. Ei, Luke, eu sou seu pai. Antes de começar, vou ler aqui a mensagem do Jota, o responsável por esse episódio, que ele falou que ele tem um PS2 e não comprou outro, porque os jogos que ele gosta estão todos lá. Faz bem. Vou dizer que eu ainda hoje jogo alguns emulados de PS2, só porque eu gosto dos jogos também. Então tá, Madame Dona Pincamina Pai... Madame Dona Lúcia Letier, Joaninha Trecker, 1 milhão de apelidos. Como é que está a senhora em relação à sua vida gamística? Fora Pokémon GO, que todo mundo sabe que essa mulher joga, porque eu também jogo. Olha, atualmente a minha vida se resume a celular, a jogo de celular. Porque eu já tive um PS1 quando o PS3 estava sendo lançado. Eu tive um PS2 quando o PS4 já estava ficando velho. E nenhum dos dois durou muito, não. Porque, na verdade, quem tomou posse foi meu sobrinho, ó. Eu mal e mal consegui arranhar eles. Para não dizer que não, eu tenho uma menção honrosa no 1, que é o Sheep, Wolf and Dog. Um joguinho muito simpático, com personagens do Looney Tunes, especialmente o Ralph... O lobo, que é o primo do Willy Coyote. É aquele do cachorro guardando as ovelhas com o lobo e os dois são funcionários da fazenda. Isso. Ai, cara, esse desenho mesmo. É sensacional, cara. É o George e o Ralph, cara. É muito bom, cara. Sensacional. Mas tem um lance legal, porque os dois estão como se fosse num game show apresentado pelo Patolino. Tá bom. E, na verdade, a tarefa do Ralph é fazer o que ele sabe, em tese, fazer de melhor, né? Pegar aquelas ovelhas gordas. Desculpe, ovelhas, mas são umas ovelhas gordas e bobas. Não, sabe o que é o pior? Não, sabe o que é a mais sacanagem? É que já mostrou isso no episódio, essas porra dessas ovelhas não são gordas, não. É tudo lã, cara. Que ele tosqueou uma e era a porra de uma magrela, de uma porra magrela, palito, safada. E o lobo olhou para aquilo, caralho, não dá nem pra palitar o dente. Vou passar fome. É merda. Vou passar fome com isso aqui. É. Mas, em questão de celular, Donana, temos em primeiro lugar Pokémon GO, né? Ou digo Pokémon GO, né? Sim. Estou no nível 39. Uhul! Caminhando lentamente para o 40, porque haja progressão. Na verdade, como eu pouco faço raids, faço pouquíssimo, e é isso que dá mais pontos de experiência, né? Eu acabo indo assim num passo de War Turtle, né? Tartaruga. Carregando um monte de coisa no casco. Mas tô indo, já mais um. Cheguei no nível 39, um pouco antes da virada de novembro para dezembro. Aí eu vi lá uma promoção, não sei o quê, chega ao nível 40 antes de 31 de dezembro pra você ganhar alguma churumelinha. Eu falei assim, haha, dezembro de 2022 eu chego lá. Eu atualmente tô no 41, isso porque eu joguei pra caralho na minha época, mas também parei um tempão que eu tinha desencanado da porra do jogo, né? Sabe como é que é? Aí... E só agora eles liberaram os níveis acima de 40. Isso, né? Isso. Eu tava no 40 um tempão. Eu fiquei no 40 só acumulando XP pra passar. Aliás, Ana, não sei se tu sabe que agora do 40 pro 41, além de fazer os pontos, tem que fazer tarefa, tá? Ah, é? É. Que coisa fofa. É, tem que fazer umas tarefas do tipo dar 200 frutas pro Pokémon... E pegar 200 Pokémon usando fruta. É umas tarefas do tipo que tu vai gastar o tempo que tu vai gastar pra chegar no 41 fazendo a porra das tarefas, tá? Então. Ai, meu Deus. Te prepara que tem isso. E do 41 até o 50, cada nível tem tarefa pior que a outra. É uma coisa maravilhosa. Tá tudo bem. Tem certeza que eles querem manter o público ocupado? Ou eles querem maluco? Manter o público escravizado. Tem diferença de jogo. Tem diferença entre maluco e jogador de Pokémon GO? É verdade, tem umas histórias de jogador de Pokémon GO. Cara, deixa GO eu contar. Olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Medo, né? Eu ainda tava. Eu ainda tava Diga. Morando em São Paulo quando chegou o Pokémon GO no Brasil e tava aquele hype louco, né? De Pokémon GO. E eu sempre corria no Parque do Ibirapuera. E o Parque do Ibirapuera reunia muito jogador de Pokémon porque tinha uns monstros raros lá. Puta né? que tinha pariu. Muito Sim. raros dentro do parque, né? Melhor, ó, sinceramente, o melhor lugar pra jogar Pokémon GO no Brasil inteiro é o Parque do Ibirapuera, Concordo. Cara. O pessoal joguei se reunia muito lá. Muito lá. Eu também, já joguei muito. Eu vou confessar agora uma safadeza, mas fazer o que for. Eu já joguei muito de Fly. Porra. Ah, né? Sim. Eu moro no Rio de Janeiro, porra. Não tem como ir no Parque do Ibirapuera a não ser voando. Mas enfim, aí rolavam umas correrias lá. De vez em quando alguém vinha um Pokémon raro, porra, aparecia um arrastão de gente correndo com o celular na mão. Aí o negócio... Mas aí eu vi, cara, uma das cenas mais bizarras que eu já vi de alguém jogando. Pra alguém jogando Pokémon GO ou qualquer outro jogo de celular. Que é, eu vi uma dupla de caras adolescentes. Cada um com um celular na mão, né, obviamente, procurando monstrinho, né? Os dois celulares estavam com o cabo de carregador ligados num motor de um motorzinho Nossa! Que eles estavam que estava ligado gerando energia pro celular e os dois puxando o motor em cima de um skate, cara, por uma cordinha. Nossa senhora, tava os dois com um gerador, portátil, cara. Nossa senhora, vou falar que eu já não andei pra lá e pra cá com um carregador de celular que era 4 vezes o tamanho e o peso do celular? Não vou, porque eu já fiz isso, né? Mas, nossa senhora, andar com gerador portátil, tá bom, né? Então tá. Eu já saí de casa com pelo menos 2 powerbanks carregados pra poder garantir a jogatina. Também, também. Eu só tenho uma mesmo, então, quando eu jogava Pokémon GO, teve uma vez que eu tava jogando perto de um centro de convenções, que fica ali perto do Terminal Santo Amaro, eu tava usando o meu powerbank também, na época. Ah, era de praxe, powerbank era de praxe, porque o povo jogava Pokémon GO horas e horas, numa época que o celular não durava horas e horas de bateria, né? Então tá. É, agora com a pandemia, isso a gente tem que dar os parabéns pra Niantic, né? Eles fizeram várias coisas que permitem a gente jogar em casa. Não tem o mesmo gosto de você visitar lugares novos, descobrir novas Pokéstops. Até conversar com gente, pô. As poucas vezes que eu fui presencialmente no Ibirapuera, a gente começa a entabular conversa, alguém pergunta alguma coisa. Ó, sem brincadeira, até os vendedores de cachorro-quente, comida lá, já perguntam. Aí aqui, ó, salsicha feita de milk tank. Eles começam a tirar brincadeira. Eles começam a fazer zoeira porque eles reconhecem os movimentos das mãos do povo. Podia, né, ser pior. E sabe quem tá podia jogando? Podia ser uma salsicha de Pikachu. Né? Afinal de contas, o Sylvester Stallone já comeu hambúrguer de rata. Então, pra comer salsicha de Pikachu. Ah, mas eu acho que assim, em questões mercadológicas, você vender salsicha de pica não ia ser legal. Chu! Pikachu! Chu! Então tá! Mas atualmente a senhora não joga só Pokémon GO, né, dona Ana? Tenho aqui informações de primeira cola. A gente fala do Genshin Impact daqui a pouco, tá? Que a senhora também joga um joguinho de Liga 3, né? Que é como eu chamo esse tipo de joguinho. De uma personagenzinha, pandinha vermelha, cantora de heavy metal, muito boa. Fale-me sobre a Gretzko, o contra-ataque. Eu demorei uns alguns segundos pra falar, como assim Liga de 3? Aí caiu a ficha, caiu. Fez combinação, fez match. É Liga 3, né? Como eu chamo essa porra desses joguinhos de encaixar bonequinho. Um outro também que eu adoro nessa mesma levada é o Pokémon Shuffle. E sim, eu sou viciado em Pokémon em tudo quanto é tipo de jogo. Eu tive o cartucho do Pokémon Pinball pra Game Boy. Esse tipo de joguinho é aquela coisa que você faz a combinação, né, de 3 ou mais elementos idênticos. Eu acho que o original era aquele Bejeweled, né, de joias. É, Bejeweled, isso. Bejeweled foi o primeiro da PopCap, era jogo de flash no computador. É. Então, basicamente você tem um basicamente tempo, o original, né, o original mesmo. Se você parar pra analisar, o original mesmo era o Columns do Mega Drive, tá? Que é de lá atrás, mas tudo bem. Então você tem normalmente um número de movimentos limitados, você tem que fazer uma combinação pra limpar determinada área, vai passando pras próximas áreas, e paralelamente, cada vez que você passa de nível, você dá algumas estrelinhas pra Hetsuko pra ela organizar os andares do prédio onde ela trabalha, né? É um joguinho legal porque, primeiro, você não gasta dinheiro com ele. Você pode gastar dinheiro com ele. Mas você também pode simplesmente, gastei as minhas vidas, deixo ele agora parado, daqui a algumas horas recupera a energia, eu volto meus coraçõezinhos. Ou você dá coraçõezinhos para outras pessoas. Eu dou todo dia coraçõezinho pra dona... Olha, é gostosinho de ver. Primeiro que eu gosto muito do Agretsky, né? Então poder interagir com personagens do joguinho. é divertido. Mas eu gosto também pelo lance de ser o puzzle, né? Você, às vezes você tem que olhar todo o quadro pra ver, olha, se eu fizer esse movimento aqui, eu vou mexer pra lá. Isso pode me liberar aqui. Ah, pô, tô, se eu fizer mais uma, cai a combinação pra uma joia especial que libera mais coisas. Esse tipo de quebra-cabeça é gostoso também. É algo que distrai. É ótimo pra se fazer se você tá no... numa fila esperando atendimento médico, por exemplo, né? Oh! Você nem... Oi. Só pra seguir aqui, você ganhou um fã, tá? Oh! O Jota falando aqui que é seu fã. Olha só, nossa, que emoção, e... obrigada. Agora, em compensação, eu não vou mais com a cara do seu Jota, porque ele também falou que a vida gamer dele se resumia a Tibia. Que vergonha. Ele foi até GM de Tibia, cara. Que vergonha, viu? E você quer que eu tenha mais vergonha ainda dele? Cara, eu quase joguei Tibia. Tibia, caso alguém não saiba, é um MMO... só que com tela de... com gráficos de Paint do Windows. Ah, mas ele era tão fofinho. Eu quase joguei ele, viu? Mas... Fofé! Na época que o Tibia tava, sei lá, fazendo muito sucesso, eu não sei porque eu acabei ficando atraída por um outro jogo que era MMO também, mas com uma temática mais oriental, que era o Silk Road Online. Ah, droga, eu pensei que você ia falar Ragnarok. Não, não, eu não joguei Ragnarok. Eu joguei Ragnarok. Nossa, eu tô tentando lembrar, tinha um outro jogo. Que, nossa, esse eu joguei, esse eu gastei dinheiro nele. Caramba, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome. Bom, então, né, vamos seguir viagem. Então, e agora fala da sua mais recente, vamos dizer, vício, né? Que é o seu impacto Genshin, né? Seu Genshin Impact. Como é que é o Genshin Impact, olha, dona? O Genshin Impact, ele é basicamente um RPG, né? Você entra no jogo, você pode escolher entre dois personagens iniciais, que são irmãos, e 99,9% dos jogadores escolhe jogar com a menina. Como eu escolhi. Mesmo, é? Não. Eu não sei nem pra que tem o garoto na tela de escolha. Ninguém escolhe ele. Ah, tem sempre um pra ser teimoso, estranho, bizarro. Mas bom. Oi. Ah, eu achei meio... Não, o que é engraçado é que toda propaganda de Genshin Impact que eu vejo nos canais, no YouTube, no Haikyuu Parta, é a garota que tá no jogo, não é o garoto. É, ela é muito popular, né? Ela é bonitinha. Ela tem cara de garota mágica, gente. O desenho tem toda uma aparência assim de anime, uma aparência muito delicada, uma trilha sonora deliciosa. Né? Mas ele tem um defeito. Ele tem uma característica, vamos colocar assim. Que é o lance gacha. Ou seja, você vai, você pode comprar as moedinhas dentro do jogo, que no caso são umas joiazinhas, ou você pode ir acumulando essas joias através de ações feitas dentro do jogo, e em algum momento você troca elas pela chance de receber alguma coisa que o jogo está te dando. Pode ser um outro personagem, tem uma dezena de personagens para você colecionar, armas, objetos, artefatos, ou seja, você pode ir pegando um monte de coisa, e mesmo quando você pega uma coisa repetida, isso não é necessariamente ruim. Por exemplo, se eu pegar duas espadas idênticas, eu posso juntar uma na outra e fazer a arma que uma delas ficar assim, um nível superior, né? Então, e os mesmos personagens. Otário coin. Mas é. Posso falar nada que a porra do jogo da Gretzky não tem otário coin necessariamente, mas o que tem de ficar vendo videozinho pra poder liberar outras coisas é a única coisa que me irrita na porra do jogo da Gretzky, que é. A cada 10 minutos de jogo, 3 eu tô gastando vendo vídeo. Você sabe que isso aí é uma praga agora pra várias coisas, né? vários jogos têm esse mesmo tipo de coisa, de esquema. Você quer liberar mais movimentos, quer liberar mais moedas? Veja um videozinho de 30 segundos e você provavelmente vai ver Coinmaster. Ah, porra, eu quase tô instalando esta merda do Coinmaster no meu celular. De tanto que eu já vi o Terry Crews fazer propaganda. Ah, mas eu não quero nada a ver com as Kardashians, não, tá? Então deixa eu ficar fora dessa. Não, as Kardashians que se foda. Não, as Kardashians que se foda. Eu tô dando sorte que eu tô só pegando as propagandas do Terry Crews e do Trato Feito. Muito bom. É só as propagandas mesmo, cara. Cara, eu não vou instalar com a Imaster no meu celular, mas nem fudendo. Ah, te lascar, porra. Gentinha, além de ter Além de ter uma história, né? Que você vai desbravando, ele tem muita coisa pra se fazer. E eu admito, eu estou jogando, eu sou noob, eu tô batendo cabeça em algumas coisas. Eu mesma já percebi que eu fiz um monte de besteira em termos assim de colocar artefatos pra embonecar os meus bonecos. Botei tudo errado, tô tendo que refazer tudo. Ei, já tô me lembrando do negócio no Facebook, que de vez em quando, era uma época que a cada 5 minutos eu tinha uma notificação da dona Nossa Letier, que ela fez uma bonequinha. Era um embonecamento mesmo, tá? Não, eu não deletei esse jogo bem, não, é que eu só tô ocupada fazendo outras coisas, mas ele continua aqui. E... graças a Deus, meu Facebook mas eu agradece, aprendi. Tá? É que no jogo, quando você compartilha ele com algum, no Facebook, você recebe algo em troca. Mas eu descobri que eu podia compartilhar no modo somente eu. Por isso que você parou de ver. É, muito bem, então. Temos aqui agora Sandro Nascimento no chat com a gente. Ele disse, fala galera, fala Sandro. Ele também falou, problema de ganhar dinheiro no jogo é que as coisas boas só vendem com dinheiro de fora do jogo. Fico puto com essas coisas. E eu te digo mais, Sandro, o problema de ganhar dinheiro do jogo é que você não ganha dinheiro com o jogo. Você entendeu? Aham. Mas no Genshin é interessante deixar claro que você não compra nunca diretamente nada. Falar, tipo, eu tenho uma espada que ela custa, sei lá, a melhor espada do jogo. Tudo bem, você tem que comprar as moedas pra fazer a troca e é sempre aleatório. É como aqueles joguinhos mesmo que você coloca a moedinha e cai uma bolinha e você não sabe o que vai cair de dentro da bola, que é o gacha. É o gachapon. Eu acho isso gachapon, uai. Não tem garantia nenhuma de que você vai. Jura, Matheus? Você não acha uma pilantragem gachapon? Menino, eu não tinha nem percebido isso. E é por isso que eu concordo quando algum país quer proibir esse tipo de jogo. Porque é isso aí. Porque olha só, quando você ganha o dinheiro de dentro do jogo, que é o dinheiro que não vale nada, é só o dinheiro dentro do jogo, e aí você usa esse dinheiro para ter uma chance de ganhar um item, beleza. Quando você pega o seu dinheiro do seu bolso e compra uma coisa, beleza também. Agora, quando você pega o dinheiro do seu bolso pra você ter uma chance em sei lá, 500 de ganhar uma merda, isso aí, isso é jogatina, cara. Isso é cassino. Não, eu vou te contar um negócio, Matheus. De ganhar uma merda, a chance é tipo 1 pra 2. Agora, de ganhar uma coisa boa... Mas isso é cassino, cara. Quando você tá pagando do seu dinheiro real pra ter uma chance. Não! Pra ter uma chance. Mesmo? Sentiu um nível de ressentimento aí? Também, né? Não tá errado, não. Eu acho que é trauma. Eu acho que é trauma. Eu até agora dei um pouco de sorte, porque, sei lá, de tempos em tempos eles colocam, assim dizer, um banner, né, uma promoção, falando assim, ó, se você clicar aqui nesse banner, a cada 10 vezes que você fizer o pedido para as estrelas, que é como eles chamam, né, fazer a jogada, a cada 10, uma vez você vai receber um personagem de 5 estrelas. Tudo também. Eu tenho lá as minhas estrelinhas acumuladas. Foi assim, qual que é o personagem de 5 estrelas dessa temporada? É um personagem chamado Xiao. Ah, joguei e veio. Então, é bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, mas, tchau. Aí é que tá. Eu poderia desperdiçar e não vi nada. Foi boa, vá, poderia porra. Ter jogado e não ter vindo nada. Então, pode ser um bocado frustrante e pode ser terrível se você tem uma criança pequena que sabe o número de cartão de crédito da mãe, tá cadastrado no celular. Cara, eu tenho uma história. Peraí, deixa eu contar essa. Eu tenho uma história dessa que meu filho quase faliu minha mãe. Por quê? Ele tava viciado num Angry Birds, que aliás eu adorava o Angry Birds, quando não tinha que pagar pra jogar. Tá? Hoje em dia, para jogar Angry Birds, você paga primeiro e joga, talvez. É como tá o Angry Birds hoje em dia, né? Aí ele tava viciando numa versão dessa de Angry Birds, não sei qual, foda-se, porque não me interessa. Aí ele pediu, vovó, você deixa eu comprar um negócio aqui que custa, sei lá, X reais, um negócio aqui no joguinho? Aí minha mãe, como toda boa avó, né? Você sabe muito bem que o papel da avó é estragar o neto. Ah, sim, meu netinho, tome aqui meu número do cartão de crédito. Aí ele botou o número do cartão de crédito no jogo. Ah, pra quê? Agora, pergunta se ele tirou depois. Pergunta. Tirou depois? Não, não tirou. Aí o que aconteceu? No mês seguinte, a fatura da minha mãe veio com quase R$590 só de compras dessa porra desse joguinho. Nossa, se fosse comigo, eu já tinha tido um ataque cardíaco. Pô, minha mãe surtou, cara. Minha mãe, que porra é essa? Eu não comprei essas merda. Que foi isso? Até eu explicar que a culpa foi dela de ter dado o cartão de crédito pro meu filho. Ah, menino, muita água rolou nessa ponte. Mas vamos lá. Obrigado, dona Pincamina, por sua participação dessa vida gameística maravilhosa. Seu Jorge Augusto. Eu. Me conte como é que está a sua vida gameística hoje. Bom, primeiro de tudo, aproveitando o tema do podcast, eu baixei de novo o Pokémon GO. Que bom. E acabei de capturar um Charmeleon. Uhul! Só que eu não tenho mais Pokébola. Depois você passa. Faz a gente um. Passa gamer tag depois que a gente te dá Pokébola. Beleza. Segundo, eu também jogo Genshin Impact. Que bom. Tudo bem, mas você joga Genshin Impact porque o jogo é legal ou porque você é só um otaku tarado mesmo? Não, é porque o jogo é legal mesmo. Ah, tá. Você também gosta de subir nas montanhas? Ah. Tu percebeu, olha, né, Matheus? Eu vou tu falar percebeu, o seguinte, né, eu vou ser sincero com dessa, vocês. Né? Esse tipo de jogo, onde você tem o ponto de vista onde você vai por trás do personagem, né? Que é primeira pessoa, mas você vê o personagem pelas costas, né, cara? Se eu vou passar horas e horas e horas olhando esse personagem por essas costas, que seja um personagem, seja uma bela bunda, né? Né? Não é? É por isso que 99% das pessoas escolhem a menina em vez do menino. Pois é, pra não me chamar de tarado, eu escolho normalmente. Olha, mas moleque. Eu falei uma bela bunda, eu não falei uma bela bunda feminina. Olha, eu vou te contar, não, peraí, Matheus, peraí que eu preciso contar um negócio pra ele. O meu filho, os homossexuais também são tarados, tá? Tá, mas eu não sou homossexual. Eu sei lá, eu não vou, eu não sei nem quero saber. Enfim. Mas eu jogo Genshin Impact versão pra PC. Eu consegui baixar agora pro PC. Não, o Jota mandou bem pra caralho agora. Ele tem que ver pelo contra-plongê traseiro. Boa, Jota. Muito boa. Enfim. Partindo assim, eu sempre fui um gamer mais voltado pro PC. Mas eu tenho um Nintendo 3DS... Uhul! Com Pokémon Go. Não, desculpa, com Pokémon. Eu tenho alguns jogos de Pokémon, que eu tenho o Ultra. Eu acho que eu tenho o Ultramon. Boa. O Pokémon X. Eu tenho o X. Boa! E aí agora no celular eu tô com Pokémon GO. E também, aproveitando que também é jogo, eu também tenho o Pokémon Trading Card Game. Que bom que ele sabe que é jogo, né? Que a gente hoje tá falando sobre jogo, né? Muito bem. Aproveitando que é jogo e é o assunto de hoje... Eu não estou falando do jogo de computador, estou falando das cartas físicas. Eu sei que você tá falando das cartas físicas, meu amor. Afinal de contas, TGC é o que há. Pois é. Eu tenho Zelda. Eu não vou lembrar qual é o Zelda. Eu Wind tenho Waker. Não é o Wind Waker, é um outro. Ah, então Skyline Sword, sei lá. Não é dos mais recentes. Eu tenho um Mario Kart que eu comprei. Mario Kart é tão gostoso de jogar, cara. Eu tenho que comprar essa porra pro meu Switch. Olha, tá vendo? Gente que tem Nintendo Switch. Bom. Te lascar, nem comentei ainda os meus. Vai se lascar, vá. Bom, e recentemente eu adquiri um notebook gamer. Master Race. Não, mas tá Master Race mesmo. i7, 16 GB de RAM, uma placa dedicada com 6 GB de memória. Babaca. E um SSD de 256. Babaca. Que eu também utilizo pra editar o Paranerdia. Tá bom, não é tão babaca. Eu jogo a série de Dragon Age. Dragon Age Origins. O 2 e o Inquisition, eu tenho todos os. Eu tenho os três jogos, cada um com suas DLCs jogáveis, todas elas. Rica! Eu tenho. Nossa, se eu for começar a falar todos os jogos que eu tenho aqui, eu vou passar horas e horas falando e eu não vou acabar. Eu não quero ficar 5 horas aqui só ouvindo a tua lista do Steam, porra. Não, mas eu não tenho só a Steam, eu tenho a Steam, eu tenho a Origin, eu tenho a GOG, eu tenho a. A da Ubisoft. Eu tenho pelo menos umas 5, umas 7 lojas de jogos instaladas no meu PC. É, né? Mas é o quê, né? Mas assim, os preferidos são a série de Dragon Age que eu já acabei de falar. Uhum. A série de Elder Scrolls. Skyrim! Skyrim! Skyrim! Sim, Skyrim e o Elder Scrolls Online. Puxa, e eu também tenho. E eu também tenho o Elder Scrolls 4 Oblivion. Olha só, muito bom. E o mais recentemente, e um dos meus maiores vícios, isso pra PC, GTA V. Tu acredita que eu nunca joguei esta porra? Mano, é muito bom, cara. Só eu que sei assim... que é, não, eu tenho certeza que é, eu só nunca joguei. Aí, pra fazer o momento, eu sou babaca assim, foda-se. Né? Aí o seu esquenta-buraco lá no chat falando: no meu PC, eu jogo Need for Speed Most Wanted num monitor de 58 polegadas, de 120 MHz, com taxa de quadro acima do normal. É um babaca, né? Muito obrigado, bom, seu babaca. Eu tenho os jogos da série Need for Speed, eu tenho o Underground 2, o Most Wanted e o Carbon. O Most Wanted de 2005, porque o de 2012 é uma bosta. Qual é das versões Underground que tem o Riders in the Storm na trilha sonora? É um ou dois? É o primeiro Underground que começa. Beleza. Ah, então tá bom. Então eu joguei eles. Então tá. Olha aí, que beleza. Então tá, seu Jorge, muito obrigado. Seu Matheus, agora vamos rir um pouco, né? Depois de termos passado pelo dono do computador da NASA, né? Não, eu só ia falar o resto dos jogos pra celular. Ah, tá, desculpa. Então fala os jogos pra celular, meu amor, perdão. Que é a versão móvel de Grand Chase. Lembro de alguma coisa sobre Grand Chase, eu não lembro, eu não sei se eu já joguei, eu acho que não. Então, é que Grand Chase tinha a versão pra PC, inclusive era da Level Up. Ah, tá, já joguei sim, já joguei, já. Só que o servidor da versão PC foi pro ralo e vários fãs do jogo criaram versões próprias do jogo em servidores brasileiros, porque sim. A Gnarok foi a mesma coisa. Sim, com Tree of Savior principalmente. Sim, sim. Só que aí a desenvolvedora de Grand Chase criou o jogo pra celular. E que eu que jogo, bom. Inclusive, bastante. Eu tenho um jogo que é bem interessante, que é a minha carteirinha de nerd, From Cell to Singularity, onde você... É um daqueles step games que você, pra poder jogar, você fica tocando na tela direto. Meu filho tava viciado num caralho desse de bater no celular. Tá, qual é a graça desse jogo, filho? Ai, que eu tenho que bater rápido pra ganhar os negocinhos. Tá, eu vou perguntar de novo. Qual é a graça desse jogo? Né? Esse jogo aqui que eu falei, ele mostra a evolução das espécies. É um legal pra caramba. Ô, Jorge, eu não vou te enganar, não. Tipo, caiu aqui uma moedinha no chão, segura aqui, presta atenção. É, não é isso que te dá carteirinha de nerd, não, tá, seu otaku fedido? Seguindo aqui, eu tenho o AFK... Ele cagou pra mim. Você percebeu, né, Matheus, que ele cagou pra minha observação, né? Claro, não é pertinente. Ah, tá, perdão, desculpa, segue lá. Eu tenho o AFK Arena, que é basicamente um daqueles jogos que você vai fortalecendo o seu personagem e também pode ser considerado fortemente um gachapon. Hustle Castle. O Hustle Castle é maneiro, cara. É engraçado, porque parece os personagens da grande família, né? Da família da pesada. É bacaninha, sim, cara. É bacaninha. Pelo menos o visual é bacaninha. Eu já joguei acho que uma vez ou duas no máximo. E pra terminar, chamado Nonogram, que é palavras cruzadas japonesas, onde você tem os números nas partes de fora da tabela e você pinta as células da tabela com a indicação de horizontal e vertical pra poder fazer isso. É bom pro raciocínio. Otaku! Otaku! Otaku! Com orgulho! Com orgulho! Com orgulho! Tá bom. Posso passar pro Matheus agora, meu amor? Agora manda bala, eu não vou falar. Obrigado, mais. Obrigado, lindo. Vai lá, filhote, conta pra galera como é que tá a tua vida de gamer, Matheusinho. Meu Deus do céu, olha só, eu vou ser 100% sincero, né? O negócio é o seguinte, meu computador é um notebook da Dell, ele tem 11 anos de idade, ele não tem mais bateria, né? A bateria dele foi pro caralho, ele vive ligado na tomada, se falta luz ele desliga. Ele, se fosse um micro-ondas, ele não rodaria nem o prato. Tá entendendo? Só pra avisar, o meu também é Dell, tá? O meu falecido também era Dell. Então, a minha jogabilidade no PC é extremamente limitada. O que eu estou jogando no PC agora? Jogos novos que parecem velhos, porque o meu PC aguenta esses aí, né? Eu estou jogando um jogo chamado Axiom Verge, que não é tão novo assim, é bom, 2015. Esse é bom. Né? Porque eu sou fascinado por jogos do estilo Metroidvania. Né? Sim, então, eu estou jogando sim. Axiom Verge. Quem conhece Axiom Verge sabe que é um jogo do caralho, né? Muito inteligente. Do caralho! Com aquele, é muito bom. Né? Com aquele estilão Super Nintendo, tá ligado? Sim. Olha aí. É, e eu estou jogando também um que também é Metroidvania, né, só que um pouquinho mais avançado, chamado Blasphemous. Não sei se o pessoal conhece. Eu conheço, já vi também, é bom também. Né? Mas o que me atraiu mais no Blasphemous não foi tanto a jogabilidade, mas sim o lore do Blasphemous. Porque, meu, o dava... lore... É do caralho a história desse jogo, cara. É do caralho a história desse jogo. Toda baseada na cristandade espanhola do tempo da Inquisição, tá ligado? Olha só! Todos os personagens Assassin's Creed! Oi? Assassin's Creed! Não, melhor... Mas Eu tô gripado aqui. Babaca! Melhor ainda que Assassin's Creed, cara. Tu é doido? O jogo dava... Eu tava com muita vontade de pegar e adaptar o cenário todinho de Blasphemous pra jogar Dungeons & Dragons de mesa com ele. Uia! Ia rolar muito um negócio bom. Muito louco. Nessa seara de jogo novo que parece velho, um que me pegou e que eu amo de paixão é Cuphead. Cuphead é muito bom. Eu joguei um pouquinho. É muito gostoso, cara. Eu joguei, cara, um pouquinho em outra casa, né? Cara, é aquele gostoso de dar raiva, né? Porque tu morre mais do que vive nesse jogo. Ah, mas é gostoso. Traduzindo, é um jogo fácil. Retro gamer. É. Não é um jogo fácil. Outras coisas que eu jogo em geral são emulador, né? Principalmente emulador de arcade, de fliperama. Porque é um negócio rápido, né? Que você liga, dá uma jogada ali, bate nos vilões durante uns 15 minutos até você morrer e aí você segue sua vida, né? Eu não tenho condições de manter mais de um vício, né? Porque eu já comprei um monte de quadrinho. Então, ao longo da minha vida, sempre que eu fui confrontado com a opção de seguir um vício novo ou continuar comprando quadrinhos, eu sempre continuei comprando quadrinhos. E foi por isso que eu abandonei Magic the Gathering, foi por isso que eu abandonei Vampiro a Máscara, foi por isso que eu abandonei videogame. Ó, oh, sacanagem, quadrinhos. Que você não vai abandonar Vampiro a Máscara, não, que eu ainda vou mestrar uma mesa de Vampiro a Máscara pro senhor participar, tá? Seu burro. Eu não tinha condições de continuar comprando os suplementos, tá ligado? Não tem problema, a gente joga tudo online agora. Precisa de Way, mas não. E Magic você pode jogar versão online também. Online também, é. Matheus. E de grátis. Matheus, você quer todos os suplementos de Vampiro à Máscara? Ou a sucessão de Vampiro à Máscara? Tem um negocinho que foi reativado recentemente chamado Biblioteca Élfica. Tem um negocinho, eu não sei se você ouviu falar, chamado internet, né, que funciona também. Então, mas é justamente da internet que eu estou falando. Aí o Jota tá no chat, abandonou Magic, que vergonha, eu jogava cartas de Yu-Gi-Oh! Agora eu pergunto, em quem? Ai, maldade. Putz. Em quem você jogava Magic, essas cartas? Eu abandonei Magic antes de jogar Yu-Gi-Oh! Ou seja, eu não descia esse nível de crack na minha vida. Chupa! Chupa, Jota! Eu joguei ao mesmo tempo Magic the Gathering e Pokémon. Só que aí eu abandonei Magic, abandonei Yu-Gi-Oh! E continuo só com Pokémon pra colecionar as cartas. Que bom! Parabéns pra você. Ah, Matheus, conta pros ouvintes como é que você apelidou o teu PC Gamer na pauta do Faranet. Ah, sim, né? É o PC Morlock. PC Morlock. Porque, afinal de contas, eu não posso ser Master Race porque eu não vivo na superfície. Eu vivo lá no lodo junto com os outros renegados. Até nas referências, esse puto é quadrinhologista, fazer o quê, né? Muito bom. Muito eu digo bom. Que ele é quadrinhologista até a medula, né? Né? Ó, eu peguei essa referência, tá, Capitão América? Eu vi, tá? Opa, eu é vi, nóis. Tá? Então tá. É nóis, é nóis. Valeu, Matheus. Então, e de jogo... Tá mais nessa base dos emuladores e os jogos... Novos que parecem velhos, né? Mais ou menos parecem velhos. Tá nesse nível, né? No celular, eu tenho jogado muito Among Us, né? Que é a febre, né, do momento. Né? Among Us, cara, Among Us é pão. Que assim, Among Us poderia ser um jogo de tabuleiro, cara, que ele funcionaria. Ele tem um sistema... Among Us é a versão de computador do Uno. Porque causa tanta briga. Nossa, cara. É cara. Tanta. Discordo. É tanta amizade desfeita, de divórcio por causa do Among Us. Discordo quanto à comparação com o Uno. Eu digo que a comparação é com dois jogos bastante antigos e que estão sendo reciclados direto por muitas vezes, que é Detetive e Carmen Sandiego. Na jogabilidade, sim, filho, mas eu tô falando no sentido de dar mas treta. Nada dava mais treta do que o War. Mas Detetive também deve... Não, então... O quê? Minha filha, uma boa partida de Uno sem um dar na cara do outro não é uma boa partida de Uno. É, e respondendo a pergunta do Jota aqui, eu também já fui viciado em The King of Fighters. Principalmente em 97. Fliperama de boteco. Foda-win. Ô, oh, rapaz. É. Com e não, não fazendo propaganda pro podcast chamado Fliperama de Boteco, por favor. Ou sim, também fazendo propaganda pro Fliperama de Boteco, porque é um bom podcast. Ora bolas. Eu prefiro fazer propaganda pros podcasts do Caio Hansen. Puta que pariu. Tá bom, Jorge. Tá bom, ok. Então vamos agora pra minha lista, porque afinal de contas sou eu que sou o dono dessa merda, né? Vamos lá. Como é que tá minha vida de gamer hoje? Que eu tava sacaneando o Jorge com a história do Master Race, né? Do computador Sou Rica, mas também agora ele vai me encher o saco também. Por quê? Hoje em dia eu tenho um Xbox 360 com Kinect e mais ou menos uns 30 jogos entre físicos e instalados no aparelho. Tá meio que colocado pra escanteio, porque eu quase não tenho jogado mais, mas eu ainda tenho, tá ali. Eu tô olhando pra ele, inclusive. Então, o Xbox 360 é velho o suficiente pra você ter tempo o suficiente pra comprar as coisas a conta-gotas, então não tem problema. Então tá bom. Tem um Nintendo Switch que foi presente da minha avó pro meu. Da minha mãe pro meu filho, né? Da avó pro neto, porque como eu já falei, o papel de avó é estragar o neto, né? Com uma meia dúzia de jogos, incluindo aí o Pokémon. Como é que é o nome do Pokémon do Switch, gente? Ah, o Pokémon Pikachu, né? O Pokémon. Pikachu. É. Então, Ryu, Pikachu, Ryu e Vi, sim. Isso. Eu tenho do Pikachu. Também tenho o Sword, né? Do Sword Shield. É, Pokémon Sword. Sim. E o meu vício no Switch, que é a minha paixão na porra deste console, que se chama Pinball FX 3. Um dos simuladores de fliperama mais fodas que eu já joguei na minha vida. Então, Pinball FX existe desde a época do Windows XP. Eu sei, e por isso que eu falei que esse aqui é o 3. E agora sim, babaca. Obrigado. Agora, uma coisa que eu mais adoro neste Pinball FX é que eles têm uma série de máquinas realistas da Williams. Quem não sabe, a Williams fazia muito pinball baseado em filmes como Twister, Independence Day. Era a Bally e a Williams, eram as duas empresas que mais faziam desse tipo de pinball. Inclusive alguns que eu amava de paixão, como por exemplo Medieval Madness, que é muito bom. Monster Bash, que é um show de rock com os monstros da Universal, cara. É sensacional. E todos esses pinballs que eu tô falando têm a mesa emulada no Pinball FX. Só que, como tudo tem de bom na vida, né? O jogo Pinball FX 3 é de graça. As mesas, não. Claro. As mesas você tem que comprar. Mas pelo menos comprou é tua, e você pode jogar até cansar teu dedo, né? Mas tudo bem. E aí saiu da canseira, você simplesmente vai e joga de novo. Exatamente. Aí, além disso, eu tenho um Mega Drive portátil com os seus 20 jogos já pré-instalados. Babaca. Ah, é um Mega Drive portátil, cara. Isso aí custou R$100, cara. Vai se lascar, babaca. Babaca é você. Retro gamer. É, retro gamer mesmo. Eu não tive Mega Drive na época, eu tive o Super Nintendo, então me deixa tirar a prova de que o Super Nintendo era melhor. Um laptop com Steams e jogos para um caralho, eu não devo ter jogado a metade, porque também a maioria dos jogos que ele comprou foi meu filho, porque a conta é compartilhada minha e dele, então acho que uns 70% dos jogos que estão lá foi meu filho que comprou. E olha o que é mais legal, ele comprou com venda de cartinha do Steam, quer dizer, eu não gastei nada. Yeah! Muito bom, eu também estou fazendo isso aos poucos, é, eu ganho alguns descontos. Eu tenho 97 jogos na Steam. E pra quê, né? Ah, eu já comprei vários jogos na Steam. Assim, comprei e nunca joguei. Também, eu também tenho. Comprei e não joguei. Inclusive, pelo menos uns que eu joguei, que eu gosto pra caralho, né? Tinha o Cuphead no Steam, cara, que eu zerei o Cuphead, inclusive, enfeitei o diabo e ganhei do diabo. Morre, diabo! Paper Please. Cara, Paper Please é uma delícia de jogar. Se vocês nunca jogaram Paper Please, é um jogo em que você é um agente alfandegário numa fronteira entre dois países da antiga União Soviética. E você cada vez tem que ficar vendo se o pessoal tá usando passaporte falso, documento falso. Cara, é muito louco, cara. É muito gostoso de jogar o Papers, Please. É muito bom mesmo. Bom, indo na seara do celular, apesar de eu ter um celular de boa qualidade, eu não tenho tido tempo para jogar. Então eu tô só com três joguinhos no celular, que é o Pokémon GO, né, o Pokémon Shuffle, que a gente já falou, que é tipo o da Gretzko, que também eu tenho, né, dona Ana, da Gretzko, do inclusive, Contra-Ataque. Inclusive, eu já joguei por algum tempo o joguinho da Gretzko. Por culpa de minha, óbvio, fui eu que te recomendei. Claro que não, porque eu joguei antes mesmo de você me recomendar. É mesmo, né? É. Tá. Mas olha só. Revelações. Né? E o Pokémon Shuffle, que é o Liga 3 de Pokémon. Né? Então, estou na seara de celular, são só esses três mesmo, porque eu não tenho tempo para jogar no celular, infelizmente. Quando eu estou em casa, eu não quero jogar no celular, porque eu tenho os videogames para jogar. E quando eu estou na rua, eu não quero jogar, porque eu não quero ter o meu celular roubado. Pois é, obrigado. Né? É uma triste realidade, infelizmente. Porque eu já tive um celular roubado por causa do Pokémon GO. Tá? É, porque eu tava na rua jogando Pokémon GO, imbecil como era, eu tava distraído com a caralha do jogo do Pokémon GO. E aí um moleque numa bicicleta passou do meu lado, tomou o meu celular da mão na cara dura e foda-se. Tchau. Tchau. Eu devia dar tchau pro avião, dei tchau pra bicicleta. Tchau. Já foi. Né? Que trabalho pegar as coisas de volta, né? Até? Não, até que não. Até que nesse caso não, porque eu nunca tenho muita coisa instalada no celular, então não, fazer mas eu backup falo das minhas coisas não é tão ruim, não. Não, mas eu não tô falando de backup das coisas do celular, tô falando de aplicativos importantes como negócio de banco. Ah, mas isso é só cancelar e depois instalar de novo, cara, porque não é uma coisa do tipo, ah, eu vou perder tudo, nunca mais vou poder trabalhar com essas coisas. Eu sei, mas tem alguns aplicativos de banco para celular que se você não fizer o negócio direito, os caras podem pegar sim o seu dinheiro. Ah, sim. Sim, é verdade. E aí vai uma dica, inclusive, que não tem nada a ver com o jogo. Sempre tem a senha em dois passos, tá? Inclusive, senha em dois passos é o que salva a tua vida, tá? Inclusive, você não consegue desbloquear o meu celular se você não tiver o meu dedo. Não fala isso não, que o próximo cara que te roubar te corta o dedo. É um risco. Né? Tá bom. Pois é, mas é um fator de segurança muito bom. É verdade, é verdade. Então tá. Cara, foi maravilhoso falar dessa história das nossas vidas gamers. Que a gente velho, paia, já não tá jogando quase nada. Cara, lembra da época que a gente era moleque e jogava o dia inteiro, era uma delícia, né? Hoje em dia é só aquela coisinha, ah, eu jogo aqui 10 minutos, 15 minutos, entre uma cagada e outra, só pra distrair, né? O joguinho de celular serve muito pra isso, inclusive, né? Pra gente poder fazer as obras em paz, como assim não dizer. É? Mas não é uma recomendação de saúde, lá, né? Joga quando você está no banheiro, cuidado. Ficar muito tempo sentado pode lhe provocar danos, tá? Você direta, pode lhe dar uma hemorroida e ela vai ser sua pro resto da vida. Então, pode. Cuidado, viu? Pro resto da vida, né? Vai abrir aquela flor de couro nos meios teus, como diria Hermanoteu. Né? E o Jota acabou de dizer, pior se fosse reconhecimento facial. É, né? Porque aí... Irmã gêmea, né? Ele teria que levar a cara do Jorge, né? Ia ter que viajar com a cara do Jorge. Aí ia ser medonho, ia ser pinhead, né? No mínimo, né? Mas tá bom. Então tá, meus queridos, foi um maravilhoso falarmos a respeito dessa nossa vida de velhos paia tentando jogar videogame. Dona Ana, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, minha pincamina do coração. E não se esqueça de abrir os presentes que eu te mandei no Pokémon GO. Já vou verificar os meus coraçõezinhos e os presentinhos também. Muito bem. Jorge, bem-vindo ao clube dos que não tem mais nada o que fazer, que é o jogador de Pokémon GO. Me manda depois bem-vindo tua... Bem-vindo de volta, né? Bem-vindo tua gamer de volta. Tag. É, me manda depois tua gamer tag pra eu poder te adicionar. Uh-huh. E, Matheus, obrigado também pela sua participação com esse teu PC maravilhindo, né? Esse teu PC, assim... De última geração, que é a última mesmo, é lá da puta que pariu, né? É de última geração. E ficamos por aqui, gente. Vida longa e próspera. Muito bem. Gente, esse PC tá tão velho que eu tô quase ouvindo ele dizer: antigos espíritos do mal transformem esta forma decadente. Mas olha, falta muito pouco pra fazer invocação. Stand your ground, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky for one great star. The dawn will come. You got a nerd mail. Here we go! E aí, pessoas, aqui é o Jorge, o seu editor, mais uma vez para trazer um agradecimento aos padrinhos e às madrinhas do Paranerdia. Vamos começar com a lista aqui: Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, o Léo Oliveira, o Lucas Freitas, o Luciano Dias, o Paulo Ibardi, o Rodrigo Moquebon, o Sandro Cruz lá do Debacast, o Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa pra caramba, a Suelen Nastri, o Thiago Teixeira, o Valdir Fumene Júnior, e hoje vamos dar as boas-vindas ao Jota Santos. Sei de onde você veio, hein, Jota? É, só pra explicar, porque o Jota também é padrinho do Anime Sphere, deixa pra lá. De resto, um grande abraço a todos vocês e espero que tenham curtido o episódio.